dia, lua sai, ventania, abraço uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar. Amanhã, lua sai. Prata na luz.